Especialmente a toda a diretoria aqui na frente, o nosso grande amigo Ernesto e também o parceiro Ivan e também os amigos aí da carreta Super Pressão, hoje juntinho com a Luxuosa. Valeu, Franzinha, valeu, Josias. Aí daqui a pouquinho já tem o Homem do Alô e o show aqui pra vocês. E a partir de agora, o maestro chegou! Agora, o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho, libera o som e sabuga na saudade. Bora começar agora assim, ó. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Bora relaxar um pouquinho com aquela saudade, bora! E além do meu corpo, meu coração. Olha a minha equipe Hulk! Ficar louco por... Comitiva da Marambaia, valeu! Aumentando ainda mais. Tamo juntos hoje aqui, equipe Hulk! A tentação. A carroça. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais. O coração dá-lhe, também com a gente aqui na frente, a nossa comissão de frente, a equipe Tanque, galera toda uniformizada, valeu! Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Vamos lá, filho! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Coisas do coração. A Luxuosa. Olha a comitiva Carroça Festa. Como sempre, aqui do lado, amigo Fernando da Cegônia. Alô, cabeludo, alô, barbudo. Olha, gente, sábado tem a Hot Valley. Aí o Sombra Rio. O som que representa a cidade de Magalhães Barata. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Aí o parceiro Kleber do DVD. Entregar. Alô, Kleber! Arriscando ainda mais o coração. Aniversário do meu parceiro empresário Felipe Play. Eu não tenho medo de amar. É o homem da ponta. Mas tenho de solidão. Aqui do lado, juntamente com a mamãe Irá. Tão difícil pra explicar. E a sua esposa Edilene. Problema sem solução. Assessorado pelo Josias. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Se você for até Recife, não esqueça o Pantera original de Castanhar do chapéu. Alô, Pantera! Pois as você velha guarda e o sol é o famoso cabelo de pica-pau. Alô, Pantera! Mas parecem original, viu, Pantera? Coisas lá do céu. Simone! Quando você for até equipe sem miséria, lá de Jardelândia. Não está em peso aqui, valeu! Dos livros de cordel e o artesanato do meu receber. Mas parece coisa lá do céu. A luxuosa. Em toda a cidade. E a saudade. Quanta liberdade. A empresária Edna. Aí, Edna. Como tem moça. Empresária Edna na Marambaia. E a velha Olinda. O parceiro testa a saudade. Que o nosso bastinho perigoso. Alô, Mari. Como tem moça. Alô, Carlinha. Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu. Parceiro J. Vitor Mix. Pois as que de Mangalhães Barata. E o sol. E o DJ do poderoso Beira Rio. E ele tá na área. São na terra um pedaço do céu. Aqui é Lúcio Cedês. Segura o coração, babuíno. É pra você, babuíno. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Coisa tomou conta. A motora Darlan. Do meu corpo. E a sua primeira dama, Andresa. O Elton dos caras doidos da pedreira. Esse olhar. Alô, Cris. De menino. Amiga Cris da Ana Bolsas. Tá aqui com a gente ao lado do assessor Daniel. Nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você. A carroça. Lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Princesa. A deusa da minha. É o casal Netão e Anira. Ternura da minha alegria. Fala, Netão. Nos meus sonhos quero te ver. Aí o Dedê do Pop, Lene Paulinho. Princesa. Aí Machado. A musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva ao mau tempo pra poder um pouco te ver. Meu amigo branco da GDA. Essa é velha guarda. A carroça da saudade. Uhul! E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Equipe Carroça é festa. A equipe que agita na carroça. Princesa, a deusa da minha poesia. Ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Você dançar aquela saudade. Um abajur cor de carne. Aí a família hoje esconde. Os escolhos da carroça. Cortinas. Já com 40 pacotes aqui na mesa. O seu corpo. Uhul! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda O homem é bom, o homem é espetacular. Seus olhos verdes no espelho brilham pra mim. Aí o Joe e o Neneca. Seu corpo inteiro é um. Aí, equipe tanque de Marituba. Do princípio ao fim. Segura! Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Carroça da Saudade. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos que não posso. Pra dançar aquela saudade, pai d'égua. No peito. Só pra relaxar daqui a pouquinho, vai. O amor precisa. A chapa vai esquentar aqui. Nas mãos um. Gabriel Rodrigues. Aí o Vitor Monteiro, Rian Carlos, Renan Silva, Leno Saraiva. Por isso eu lhe peço que venha de frente. Família Escondido. Aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Alô, Felipe Play. O Everton, o Elton, lá da TF de Belém, Terra Firme. Na triste saudade que fere e mata, naquele abraço que eu não pude dar. E aí, espetacular! Eu dou um forte abraço aqui, minha grande amiga Jéssica Brito. Primeiramente com o Johnny Pio. Um abraço pra você, desde a época de Búfalo do Marajó, aqui com a gente. Amiga Mille! Alô, Mille! Já por aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Meu parceiro barbudo, cabeludo. Hein, chefe? Um abraço, viu? Parabéns aí, o Felipe Play. Muito bem, com a nossa amiga Irá. A nossa luxuosa Irá. Aí com a gente, obrigado. Já já Salinas. Alô, Neto! Meu parceiro Neto aí. E também a nossa amiga Nira. Nossos carroceiros. Sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Por isso eu lhe peço que venha depressa. E aperte, me abrace, não vá me deixar. Vai! Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Vai! E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Na triste aquele abraço que eu não pude dar. A carroça. Onde está você que já me esqueceu? E eu não consigo. Amigo Fábio, só alto. Lário Lindeu, valeu Fábio. Paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Estamos gravando o CD do Maestro, viu? Já tá pronto do Josias. Aí do Franzinha na mão do maluquinho. Saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Com gente estranha, a solidão. esquecer. É você que eu desejo. Alô, DJ Toninho. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo. Minha amiga Dona Ana, lá da Toca do Leão, lá do Jaderlândia, lá de Belém, tá aqui com a gente, valeu! Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga, sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Os amigos aí, o Mário, aí o Silas, ele que é presidente do Arraial Esporte Clube, juntamente com a Fernanda de Santa Bárbara. Alô, Roberta! Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça. É irá, quem te viu, quem te vê. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo. Ei, Vidigal, eu quero sentir seu corpo em mim. O experiente lá de Sori, DJ Vidigal, só na manha. Mais um instante. E a saudade? E a saudade? Eu tenho uma vida pra viver. Quero estar só com você, amada amante. Ai, meu búfalo! Beijei os seus lábios e senti, por todo esse tempo que perdi. E aí, Nira? Das meninas com a solidão. Eu quero viver o som. E aí, Netão? Bora pra cima, Netão! Tudo que adoro, que adoro. Uhul! Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Vai ser tão bom te encontrar. Lúcio Cedês. Meu coração já sorri. Olha a equipe pro álcool lá de Santo Antônio. E a família União. O sol vai brilhar pra nós dois. Céu só de estrelas e um luar. DJ Toninho. Os parceiros aí, o alemão, e deixa, amor, aí o Baby, o Pacato, o Alfredo, a equipe Hulk, abraça, lá da Marambaia, tá com a gente. Abraça, meu amor, abraça, meu. Uhul! Não sei mais viver sem você. Me deixa, amor. Testa! Então chega aqui do lado, Testa! Aqui com a nossa luxuosa Irá! Minha distância. com a gente também, os cúmplices lá de Castanhal, os seguidores da carroça, as amigas aí, a Suzy, Samara, aí o Bahia, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Jamais me diga adeus, abraça. Vem pro show de saudade. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor está me chamando. E olha, gente, tradição é com a carroça. Próximo dia 20 de julho, você pode pôr na sua agenda. 29 anos de tradição. Lá no Brasil Novo, na sede do Palmeiras. Eita coisa boa! Vai ter a carroça, o Electrolight. Você pode pôr na sua agenda aí. Se prepara! Te prepara! Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse: lindas flores estão bordando a ladeira e a planície, e eu já não quero nada, sinto a vida já findando. A Cubichiba de Guarapiaçu também, amiga Ana, o Haroldo, o Evaldo, aí o Zezé das Marcantes e o Felipe. Está me chamando chamando. É, tá bacana essa música aí. Tu é doido, tá muito bacana. Tu é doido. Nosso Senhor está me chamando. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. E aonde ela for, por favor, meu amor, onde ela está? Segura, garoto! Conte logo uma história. Desbicho um papo legal, informal. E sem uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu. Olha a equipe Soluços da Carroça! Também já na área. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Dá-lhe, Toninho. Aniversário do meu parceiro Felipe Play. E a gente que faz parte aqui da carroça, a gente deseja toda a felicidade do mundo. Vem pra você, viu, Felipe? É pra você a festa de hoje. Especialmente aí pra sua esposa. Ela oferece com muito amor e carinho. Aonde ela está? Conte logo uma história. Alô, André! Desbicho um abraço pra você, André. Informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito. curtir aquela saudade bacana. DJ Toninho Pressão também. Aí o Leozinho Pressão. O JP. Alô, Aldo Mix. Amor, eu hoje lembrei muito de você. Por isso vim aqui pra lhe dizer desta saudade louca de beijar a tua boca e de te ver. Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado, venha ficar ao meu lado. Senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Aí, sargento, sargento baixinho, tá briosa a polícia militar aqui, ó. Tá tudo sob controle, né, sargento? Tá tudo ok? Então pronto. Amor, eu hoje lembrei muito de você, por isso vim aqui. O Melk Botelho também tá aniversariando hoje. Parabéns. Amor, agora que te vi senti firmeza, e nesse teu olhar tenho certeza que você me ama, que meu coração reclama, meu amor. Brigas foram brigas, passado foi passado, venha ficar ao meu lado. Esta saudade, senti nos lábios teus, no teu ombro encontrar a paz. Asas livres é massa. Bora roxar, bora. É 10. Fecha da Chita. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. E a ira, troco meu jogo por novela. E a ira, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perco a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês. Ai, cabeludo, o primeiro beijo Fernando da Segonha. E no banheiro sempre reclama, barbudo, meu jeito de menino que só te ama. A falta ontem, viu? Pelo amor de Deus, não deixa mais acontecer. Não se engana. Foi até de manhã lá. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, equipe Hulk, eu não vou. Ô, música, meu Deus do céu. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novelas, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perco a cabeça sempre que eu esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não se engana. Aí a professora Leila, Leila Costa. Você não pode saber. Manda aí pros funcionários da panificadora Adelson. Você, Nádia vai dormir, você, Nádia. Partir, eu não vou aceitar. Seu coração. Eu não machucar o seu coração. Assim, assim, assim. Difícil demais te amar assim. Minha timidez. Aí o MC Molequinho, direto de Marituba. Preciso perder o medo de falar, pra não te perder eu vou me declarar. Morro de saudade quando você some, dá uma vontade de gritar seu nome. Mas que uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma. Olha a família Lopes! Fazer você. Família Lopes tá em peso aqui, valeu! Vida, perto dos meus olhos. E a empresária Edna, hein? Alô Edna, cadê você, menina? Eu te amo. A mulher do gelo. Eu preciso te dizer. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. É paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo. Eu quero ter você pra mim. Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente. Olha o coração. Até perder a razão. Olha o coração. Vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Wimini. Se envolve em minhas asas. Tá com muito amor para um alguém. Eu serei seu anjo protetor, sua paz. Quem será? Vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de sol. Lúcio CDs gravando tudo. Se envolve em minhas asas. CD do Maestro já. Que eu estamos gravando aqui. Protetor. Já tem no Franzinha do Josias. Quero sim. Eita coisa boa. Pra mim, te dou meu paraíso. Se você disser que sim, se explicação, tô amando. Então, foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se entregue pra mim. A carroça. Te dou meu paraíso, se você disser que sim. Se explica. É, comitiva, equipe tanque. Tô amando, então. Obrigado pela presença, viu? A galera tá toda uniformizada. Aí tá com faixa, tá com bandeira. Tamo junto, viu? Valeu, equipe tanque! Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraçar. Me afasto, gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Te quero sim, se entregue pra mim. Meu olhar tem magia. Nossa história, DJ Tony, parece fantasia. Vou te amar de todo o coração e só ficar pertinho de você. A luxuosa. Eu suor olhando o teu rosto, me alucina, parece até menina. Vou brincar curtindo com você. Égua do som, amor, nossa história. Égua do som, a relação do gosto do prazer. E a nossa história, e a nossa história. Nossa história linda de amor. Nossa história linda. Aí o Johnny e o Pio. Aí o seu parceiro Eric. Lembrando direto de Barcarena. Nossa história linda. Valeu. De amor. Sinto cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. É verdade, é verdade. É verdade, vou te esquecer, mas não me olha assim. Não me olha assim. Me sinto como se estivesse no fogo cruzado, mas tenho que dar um fim. Tenho te dizer, mas não quer me escutar. Amigo Marquinho, lá de Fortaleza, lá do Ceará. Não me chama de amor. Alô, Marquinho. Mas carinhos, pensa que eu sou. Mas não me olha assim. Não me olha assim. Me sinto como se estivesse no fogo cruzado, mas tenho que dar um fim. Aí, Juninho! Mas não quer me escutar. Não é. Me abandona, Juninho! Era. Não me chama de amor. Não me faz mais carinhos. Pensa que eu sou o quê? Você não sabe o quê? Daqui a pouquinho já tem ele, o homem do alô, o showman da saudade. Alô! Aí o gerente Roberto, aí o gerente Toninho pressionando o paredão. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Aí, teu corpo nu pensando em você. E Lúcio, CD aqui, Lúcio. Bora, maluquinho, bora trabalhar, maluquinho. A imagem do prazer. Canta pra mim, Ira, canta, canta. Eu canto pra você. Eu vivo pra você. Canta boneto agora, vai. Agora somos um só. Em um só coração. Tudo aconteceu. Hoje sou só um, com os meus sonhos de amor. Me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Banda Mega Pop Show. Lúcio CDs. Essa música é a verdadeira história do meu amigo Testa Saudade. Assim, ó. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Fala, Testa! Não consigo entender por que findou assim. E aí, sargento? Pra você. Sargento, aí, sargento! A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você. Ele cantando pra Mari, assim, ó. Mudava o rumo dessa história. E aí, Tessa, vai, vai, vai. Todo lugar.

danço pra você. Égua, quem viu é irá, viu? Amor só pra você e eu. Antes só era saudade. Vamos lá no fundo. Batidão! A banda que bate forte. Rapaz, uma mulher solteira é outra coisa. Pra te conquistar. Ah, Felipe, cuidado, Felipe. Qualquer coisa liga pro papai. Te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Tigrão! Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. Não tem pra onde fugir. Como um preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca. Olha a comitiva do Arraial aí, amigo Mário Silas, a Silvana, a Fernanda, Roberta, alô, Mili de Castanhal. Dança pra você. O Bidiba tá aqui na frente, valeu, viu? Ela é do Arraial. Tamo juntos. Festa da Chita. Manda o seu forrozinho agora, bora. A galera dá valor. Não posso esquecer meu parceiro Pantera lá de Castanhal. Ei, Pantera, sobe aqui, Pantera, sobe aqui. Não dá, fica aqui, porque te amo. Hey, e assim eu vou sofrer muito mais sem você. Aí, meu parceiro Pantera, manda um abraço aí. Aí, o Diego e o Tigrão. Pantera, velha guarda de Castanhal. Claro, a primeira dama. Aí a Thay. A Thay. A Tainá Fernandes. Aí a Tainá. Comigo, fique amor. Então, Pantera Original. Esse é original, viu? Te gosto demais. É, né, Josias? Sozinho. Levanta a poeira agora no salão, bora! Segura! Sou louco, meu forró e arrasta-pé. Doidinho, com cheirinho de mulher. Eu gosto de dançar agarradinho, coração com coração. Na hora que eu chego no salão, dá um jeito de arranjar uma paixão. Lene Silva! Aí o Paulinho Machado e Yara Barbosa, lá de Belém, lá de Caxanheira. Amarelha morena, bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Eu deixo ela de corpo suado, compadre, eu judio da mulher. Pego no meio, balanço ela pro lado, dou um aperto assanhado do jeitinho que ela quer. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Com a loira e a morena, bato coxa sem parar. Boto pra remexer, boto pra rebolar. Fico nessa safadeza até o dia clarear. Ritmo do shot. Todo amor parece no começo uma de rock. é triste, uma lágrima que cai. Beleza, beleza, beleza. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até te matar. A tradicional festa da Chita. Agora é como ter um sonho e desmaiar. A Luciosa tá aqui pra vocês. De chorar. Nossa equipe Hulk tá desde cedo aqui. Aí com o mascote aí, o Balde também. E juntamente com a Alternativa Lances da Marambaia. Alô, Pacato, alô, baby. Aí, alemão. Um abraço pra você, garoto. Maravilhosa confusão que enlouquece o coração. Alguém fica apaixonado sempre quando um grande amor se faz. Nossos sonhos vão crescendo mais. O que a saudade tem e o amor is, quando a dor se esconde no olhar que está distante, a lembrança deixa o coração fugir. A procura pela cidade, o amor que na verdade, mesmo longe, continua sempre aqui. Quando a gente finge ser feliz, quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser capaz. Que ninguém no mundo vai ter tanto bem. Cachaceiro desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico vida pegou fama no sertão, no lugar de passava de tão ruim que ele tocava, servia de inovação. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. É, até o sargento tá dançando. Esse sargento não pode dançar, sargento. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Vai, vai. Fofona, fofona, fofona. A poeira levantando. Amigo branco da CDA. Aí, branco. Essa é velha guarda. Bora, Tom, bora, Tom. Após essa já tem ele. O performático. Alô! O homem do alô! Ele vai incendiar. Sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabos bebem gritando, dizendo a cor de tubom. Segura! Alô, Montelho. O repórter do programa do Mundo Peladeiro da RBA TV. Aí, Alô. Obrigado pela presença, viu? Tamo juntos. Segura, segura, segura. A parada é o seguinte, ó. Olha, o presidente aqui da festa achou o celular, viu? A pessoa que for o dono e dizer qual é a marca do celular e saber a senha vai receber o celular de volta. Aí, será que não é o meu, não? Segura! Zé Davi, um cachaceiro, desse de pé de balcão, resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjuntico vida pegou fama no sertão. Olha o olho do vidigal. E passava de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Uou! Fofona, fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. O homem da cegonha. Batendo a vinheta, né? Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona. Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os caba bebe gritando, dizendo por junto bom. Fernando, o homem da cegonha. O pandeiro sem ter som, povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom, a poeira levantando. E a mulher da cegonha também. Dizendo por junto bom. Fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, fofona, a poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo com junto bom. Atenção, presidente, alô, presidente. Fofona, fofona, a bolsa aí do celular tá aqui atrás, viu? Fofona, fofona, fofona, a poeira levantando. Era quero ver ela. Eu quero ver ela acertar a senha. Muita largura, viu, menino? Vamos lá, filho. Vai, vai. Eu fechado, mas a música não saía. O triângulo lá. Equipe Tanque, olha a camisa da Equipe Tanque. E rito, ninguém ouvia. Marcelo. Rasgado, fogo agarrado, sem saber pra onde ir. Daqui a pouquinho, um clique aí na Equipe Tanque, viu? A poeira levantando, os cabos bebendo, gritando. Desse fogo junto bom. Vai, minhas calanguinhas. A poeira levantando, os cabos bebendo, gritando. Desse fogo junto bom. O homem do alô chegou! Alô! Era isso que vocês queriam, é? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais!